suspiro em beleza te ergueu. Nas ondas do mar, tua fama cresceu. Com cedros do Líbano, tu te adornaste. Nos mares profundos, tu te glorificaste. Quem é como o tiro que no silêncio caiu? A glória do Senhor em ti se revelou. Nos ventos quebrados, a esperança se foi. Mas em meio ao lamento, o teu amor é fiel. Teus mercadores riqueza trouxeram, mas a queda chegou e muitos lamentaram. Os reis da terra em temor se abalaram, e em meio ao pranto a verdade. Silêncio caiu, a glória do Senhor em ti se revelou. Nos ventos quebrados, a esperança se foi. Mas em meio ao lamento, o teu amor é fiel. Portuguese worship. Acoustic guitar. Piano. 102 BPM.